Bem-vindos, galera, ao Iterado Cast número 5. Eu sou o Rafael Tirante, estou aqui com o João Vinícius. Fala, galera. Paulo Stoller. E aí, ô. Diogo Coimbra. We are fighting dreamers. Nesse cast falaremos sobre futuro, previsões, profecias, destino. Essas coisas que mexem com as cabeças das pessoas. Tá gaguejando aí. É, o futuro é uma coisa que você espera, que tá além do... Não tá certo, hein, Diogo? Tá. Começando pelo futuro, o que é o futuro? Como estoura? O futuro é o que vai acontecer. Mas, o que é o futuro? É a definição mais fácil, né, cara? Mas como o Rafael disse, é uma coisa que amedronta tantas pessoas que ele mesmo ficou gaguejando aqui, de falar, né, nas coisas. Sendo que ele é o Nostradamus, né, Rafael? É Nostradamus. Rafael Nostradamus aqui, cheio das profecias dele. Fecha, isso só porque ontem eu previ que a gente ia perder o jogo naquela gol de cabeça lá. É, lógico. Exatamente. Agora o cara fala, vamos perder o jogo nesse lance, hein? E a gente perde o jogo. O Rafael tem poderes sobrenaturais aqui. Mas, voltando ao assunto, é uma parada que todo mundo, assim, as pessoas sentem bastante medo, assim, bastante receio de ver o próprio futuro, então de saber o que vai acontecer com o futuro do mundo, de alguma coisa. Mas, mesmo assim, elas têm aquela curiosidade, né, cara? Sempre tem aquela curiosidade de você... O futuro fascina, né, cara? Na moral, você sempre quer saber o que vai acontecer no futuro, né? Mas, se a gente soubesse, acho que não seria tão... não teria graça, né? O João falou uma coisa que eu concordo, né? Que a pessoa tem medo do futuro. Mas eu acrescento, o ser humano, na verdade, tem medo do desconhecido. Tudo que é desconhecido tem medo, tipo, escuro. Por que muita gente tem medo do escuro? Eu sou uma pessoa que tinha medo do escuro por muito tempo. Eu tinha medo do escuro porque eu não sabia o que tinha no escuro. Então... Já dizia o velho sábio, você tem que ter medo do escuro e não do que se esconde. Você tem que ter medo do que se esconde no escuro e não do escuro. Velho sábio. Mas era isso mesmo, pô. Não, assim, eu acho, não sei, o saber do futuro, acho que o maior problema de você souber do futuro seria a falta de livre-arbítrio. Não sei, é uma coisa que me incomoda muito, você ter uma coisa que vai acontecer, você não pode fazer nada pra aquilo. É isso que seria o maior problema de você conseguir prever o futuro. Discutiremos muito isso na próxima capítulo. É isso que me pergunte, né? Se é livre-arbítrio, então, se você sabe o futuro, é destino. Você já tá predestinado a fazer uma coisa, então, né? Essa é uma grande discussão. Mas eu acho que essa parada de destino, assim, eu acho que... em certas coisas, assim, às vezes eu acredito, às vezes eu fico meio não pensando nisso, porque, se existe destino, não existe livre-arbítrio, né? Exatamente. Você não vai poder fazer nada que você quer, se você já tá predestinado a fazer aquilo. Bom, Rafael, você quer falar do futuro como diria Einstein, por exemplo? É, o futuro, né? A definição da palavra futuro é um intervalo de tempo que se inicia logo depois do presente, que não tem fim definido. Isso seria o futuro. Começa daqui a pouco agora. Vai ser futuro, mas não sei quando vai terminar. Ué, agora já acabou o futuro? Não, na verdade, quando você fala agora, já é o futuro. Já estamos no presente, e aí? Agora, já é o futuro. Tem fim definido, né? O seu passo que você vai dar quando você pisou já é o presente. É muito estranho isso, cara. Eu já cheguei a falar que o presente não existe. Não existe. Porque quando você fala que o presente já é passado, e o futuro próximo, né, aquele piscar de olhos também já é passado, já é presente, já é passado. É muito estranho, né? Então acho que a gente é tipo Jetson, né, cara? A gente vive no futuro. Seria isso? Não, sei lá, tô viajando muito aqui, cara. É, mas falando de futuro, cara, existem pessoas que estudam o futuro, cara. Cara, elas tentam prever, e isso tá muito tempo, há milênios existe isso. Vocês acreditam nessa pessoa, nessas coisas, previsão do futuro? A gente falou do futuro, né? Existe vários tipos de prever o futuro, vocês acreditam nisso? Depois do povo, quem não acredita? Depende do tipo de previsão do futuro. Você considerar a meteorologia é uma previsão do futuro. Isso, exatamente. Você tem uma porcentagem bem alta de acertar se vai chover ou não. É. Mas esse tipo de previsão é legal, cara. Não, você considera a previsão? Eu considero. Não, mas... É 70%, 70% e pouco. Mas a gente chega 90%. Mas a gente faz um estudo científico e, padrão. Pode acontecer, mas... E o legal que eles falam, pode acontecer ou não. Agora, essa é a previsão de cigana, né? Não, mas isso daí é previsão de cigana. Pô, você chega lá, a mulher não te conhece, nunca te viu na sua vida. Aí ela pega e fala, daqui a 3 meses você vai casar, daqui a 1 ano você já vai ter um filho, já vai estar grávida do outro. Mas, pô, o negócio que, por exemplo, o cara fazer a previsão da chuva lá, o cara tem todo um estudo com várias coisas que ele estuda pra poder saber se vai chover ou não, cara. E a mulher não, ela chega simplesmente, joga as pedrinhas na mesa e sabe o que, é que vai acontecer. Não, desse negócio de previsão, você tá certo. As pessoas, elas não fazem assim, né? Daqui a 3 meses, eles não datam, eles não falam essa coisa assim. A gente tava conversando isso ontem, né? Quando tava vindo pra casa. Yeah. A gente falou mesmo, tava vendo a previsão dos caras que eles falam lá do Botafogo, né? Eles fazem a previsão dos times, eu sou botafoguense, eles falam do Botafogo. Aí fala lá, Botafogo não vai ganhar o campeonato brasileiro. Pô, tem 19 chances de acertar e uma de errar, uma de Botafogo acertar. Assim, eles fazem sempre assim. São aí eu tava falando, geralmente chega pra você e fala assim, pô, você tem uma pessoa na tua vida. Todo mundo tem uma pessoa na tua vida. Aí ele vai olhar pra tua cara e vai ver, assim, você mesmo vai dar a resposta pra ele, entendeu? É sempre assim, eles nunca dão aquela coisa certa. Não, assim. É, mas... Então, eu acho que, tipo, meio que é ainda meio duvidoso esse negócio, assim, esquisito. É, também a gente falou das previsões das ciganas, que são assim, né, você passou por um momento ruim na sua vida. Né, pô, se quem, você falar isso, quem não passou por um momento ruim na vida, eu né, posso considerar meu momento lá, as notas, as provas finais ruins, cara. Nossa, vai ser meu momento ruim, as provas finais, meu Deus. Entendeu? Pode ser isso. Eu não posso falar que eu nunca fui nessas coisas, nunca visitei uma cigana, ela nunca me visitou também, mas eu sempre que eu vejo essas coisas, eu vejo novela, cara. Novela sempre data. Ou se é o roteiro de novela que é ruim, ou é... Será que é assim mesmo? Quem é que já conhece? Não, mano, disso eu lembro uma vez que eu fui no cigano assim, cara. Tava passando ali em bar. Aí eu tava passando assim, cara, ela meteu a mão assim, né? Meteu minha mão assim, pegou minha mão e já começou a ler. Ela falou assim... É, você encontrar pedras pro seu caminho. Fiquei bolado, tirei a mão assim logo, cara. Fui na padaria, fui comer uma coxinha, cara. Quando eu dou a primeira mordida, imagina o que tinha dentro da coxinha. Uma pedra. Frango. Não, frango. Ah, cara, nossa senhora, que coisa horrível. Horrível, cara. É antigo, né? Bem antigo. É. Não, o Diogo caiu na piada mais velha da história. Não, mas, não. Pô, falando assim de cigano, existe vários tipos de previsões, né? Dessas assim que não é aceito pela ciência, né? Palmas da mão, astrologia, horóscopo, acredito em horóscopo. Se pegar aquilo e bagunçar, você nunca vai saber. Você pode, o cara escreve 12 textos, aí ele vai e escolhe o signo, você joga. Não, depois é tudo igual, é só por muitos dias. Pô. Não, cara, e também tem uma parada que tinha. Você já viu alguém se fuder pelo horóscopo? Tipo assim, você vai morrer. A pessoa, não, e tipo, o negócio é tipo, eu sou o cara lá que mexe com essa parada de horóscopo, o Diogo vai lá. Aí o Diogo falou, eu pego e falo pra ele, ah, daqui a um tempo você vai encontrar uma pessoa legal. Aí o Diogo volta lá e, pô, não encontrei a pessoa legal. Ele, ah, não, é porque você tem ascendente em tal signo. Aí você não ia encontrar a pessoa, você não me falou isso. Aí isso vai acontecer isso na sua vida. Aí você volta lá, pô, não aconteceu, ele, ah, então porque sou ascendente em outro ascendente. Não. Mas ascendente tem influência também. É, eles começam a tentar te confundir. Desculpa, eles vão inventando. É um outro meio, tipo, legal, você é de câncer. Então você tem que ter esse emotivo, não sei o que lá. Ah, mas você briga pra caramba. É porque seu ascendente é Áries. Ah, mas poxa, eu sou um cara sedutor, gosto de pegar várias mulheres, é porque seu segundo signo é escorpião, entendeu? Então chega no final que você bagunça tudo como o Rômulo diz, cara, não tem como. E eu continuo deixando a minha pergunta, você já vê alguém naquelas previsões de horóscopo, você vê que você vai se fuder mesmo. Vai ser tipo, assim, seu casamento vai acabar, seu filho vai morrer, você vai perder o emprego, você vai morrer, ou algo do gênero vai descobrir que tem câncer. Você já viu isso? Não, é legal, cara, que eles deixam os números lá pra você. Já jogou na Mega Sena, que eles não... Você nunca ganha. E aí outra coisa, pessoal, acho que essa parada de destino, só um breve para outras pessoas, a parada da Mega Sena. Quantas possibilidades você ganhar na Mega Sena se você colocar 1, 2, 3, 4, 5, uma sequência? É a mesma chance de você colocar numa sequência aleatória? Tipo, todo mundo acha que se você colocar 17, 25, 1, 10... Tem mais chance, mas na verdade é a mesma chance. E se você jogar... De acordo com o meu professor de estatística, eu sempre fiquei bravo com ele. Se você jogar 3 vezes, fazendo sequências diferentes, você vai ter a mesma chance ainda, cara. A única forma de você ter mais chance de ganhar na Mega Sena é jogando mais uma quantidade maior de números. Tem uma parada também que direto sai em revistas para tentando ajudar essas coisas, e tem um número lá que mais saiu, foi 45, acho, 42. Então justamente seria um número que você não usaria, porque você já saiu mais vezes se fosse não viciado o sorteio. Não sei o que é isso, né? Você chutaria o número que menos saiu, porque na probabilidade, no infinito, seria o mesmo número pra todos. É. Voltando a previsões, horóscopo, né? Xícara de café, sabia que tem como o cara ler? Harry Potter. Tem a numerologia, né, cara? Que é por números, eu não entendo dessa, não conheço. Não sei qual é esse negócio, não. Acho que, tipo assim, você nasceu, eu nasci 4 de julho. De 88, eles pegam os números, fazem lá e sabem como é que você. É, uma doideira danada com isso. O tarô. O tarô vocês conhecem, né? Aquela cartinha, né? Não, cara, eu acho que dessas paradas assim, o tarô mais conhecido e o menos escroto, cara. Eu acho que não. O horóscopo é o mais conhecido, porque tudo que é revista de mulherzinha tem isso, entendeu? E o horóscopo é antigo pra caramba. Começou na Grécia antiga, né? E tem um sentido, porque as pessoas olhavam o céu. E olhavam o sol e viam que, por exemplo, em determinada parte do ano estava mais frio com as estações do ano, né? estava mais frio, estava mais quente, o sol estava num lugar, a maré estava mais alta, mais baixa, e tipo, aí ele falava, ah, tá passando exatamente em Ares, entendeu? Então eles achavam que isso também influenciava a pessoa, como influenciava a Terra. Então eles começaram a dizer que a pessoa quando nascia naquela estação, naquele dado daquele tempo, a pessoa tinha, pegava as mesmas influências que os astros influenciavam na Terra e no Sol, etc. Pô, eu sempre pensei que essa parada do horóscopo tinha nascido do Cavaleiro do Zodíaco. Não, todo mundo pensava, né? Que o Sol batia mais na casa era a época do mês, mano. Qual mês que brilhava mais a casinha lá era o signo que era. Não, e horóscopo é uma coisa, né, cara? Mentira, gente. Tipo assim, eu também não acredito, mas eu sempre vejo, cara. Sempre tá na revista lá, eu olho lá, vou lá e dou uma olhada no câncer. Mas que eu não acredito, eu olho, cara. Não, é uma merda. Eu acredito, a gente olha. Aí a gente volta com a falei, que é curiosidade. Como dizer, vocês nunca olharam, cara. É curiosidade, cara. Não tem como, cara. A última vez que eu olhei faz assim, um mês, eu tava passando no posto, aí peguei cara. E fui ler os horóscopos. Aí não sei de qual signo tava falando, cuidado com o problema dos rins do pâncreas. Caramba, mas que é isso, fantasma? Então você me pegou, foi exatamente o que eu falei, se eu estivesse apontando um problema, assim. Então é, cuidado com o problema, mas quer dizer que vai ter. Todo mundo vai ter signo, todo mundo que nasceu em janeiro vai ter problema no rim e no pâncreas. Ah, já pensou? Mas chega, no jornal, você liga lá, a TV lá, tá lá, em janeiro, morre essa semana, todas as pessoas nascidas em janeiro no Brasil. Porra. Não, mas isso é legal também, tipo, o cara bota uma coisa dessa, vai ter uma porcentagem de pessoas que vão olhar isso talvez não, né? Mas talvez uns outros, tipo assim, cuidado com o que fala com seus amigos. Ah, vamos supor uma coisa, de amor que eu não vejo, não sei como que é. Aí ele vai lá e fala uma coisa errada com o amigo dele, vamos supor isso. Aí ele, porra, deu certo. E muitas pessoas dão certo, acham que deu certo, entendeu? Não, você se identifica com a coisa, igual filme. Cada um tem uma visão, uma forma de interpretar. Eu acho que isso é forma de interpretar. Porque cada um tem uma visão daquilo. Então você vai pegar aquele negócio, vai distorcer aquilo tudo pra achar um sentido pra você e sua vida. E isso que fez o horóscopo, previsões, destino, futuro, etc., fez com que o ser humano gostasse tanto disso, que é tentar entender. O ser humano tenta entender a vida, tenta achar um sentido em tudo. Então ele pega aquela merda e tenta achar um sentido daquilo de acordo com a vida dele. Então fala, chuvas, torrentes nervosas, raivóticas, etc., qualquer adjetivo, irão cair, irão... Uma nuvem negra vai parar sobre a sua vida e você não vai conseguir sair de casa. Uma pessoa pode achar aquilo que fosse o tempo, vai falar, porra, vai chover pra caralho, eu não tô conseguindo mais sair de casa, porque tá chovendo muito. E outra pessoa vai achar que, porra, tipo, minha mãe morreu e eu não vou poder sair de casa porque minha mãe morreu. Aquilo é uma nuvem negra na minha cabeça, entendeu? Então, eu acho que dá muito pra interpretação da pessoa. Mas eu acho também que, às vezes, até pelo subconsciente, a pessoa pode ser influenciada por essa parada, entendeu? Ela, porra, ela lê... Lá, pô, você não pode ficar bravo com as pessoas, são fáceis. Aí ela vai andando pensando aquilo, pô, não posso ficar bravo, pô, não posso ficar bravo, pô, não posso ficar bravo com as pessoas. Tinha um cara falando, ela, pô, o que que foi, cara? Não sei o que, putz, cara, fiquei bravo. Deu o que tava na revista. Às vezes também tem alguma pessoa. Não, entendi muito, não, tá, mas esse negócio de horóscopo, cara, desde criancinha lá, tipo, ela é de câncer, aí câncer é sensível, câncer. É tímido, aí a criança, desde criança tá lá, pô, sou tímido, 6 anos de idade, 7 anos, vai, e sempre a mãezinha fala, ah, ele é câncer, ele é tímido, aí acho que já é influenciado já assim, sabe, já cresce assim, todo mundo falando que ele é câncer, todo mundo que ele é tímido, ele né? Já é tímido. Eu acho que faz sentido, sim, concorda? Não, eu acho que sim. Não, eu acho que sim. Isso sim ou não, João? É, eu concordo, pô. É que eu sou ariano, meio confuso mesmo. Ah, tá. E você, Rom? Pode ser. E as pessoas acabam usando isso como desculpa, né? Tipo assim, ah, sou tímido, ah, sou de câncer, tá tranquilo, então é normal. Mas você sabe que cientistas já estão pesquisando isso, que quando você tá na barriga da sua mãe e quando você nasce, algumas coisas influenciam como você vai descer. Isso começou com Charlie Gaston, que ele tava fora numa loja, foi soltar apenas com o dedo dentro da blusa, e o cara tinha uma arma de verdade, ele pegou a arma e apontou pro cara, apontou pro Charlie Gaston lá. Aí ele falou, pô, vou te matar, não sei o que lá, só o cara não matou, o Charlie foi lá, pegou a arma e matou o cara. Aí ele foi julgado. Quando ele foi pro julgamento, o advogado dele usou como defesa que a mãe dele bebia muito na gravidez, que isso afetou ele emocionalmente, afetou ele psicologicamente, teve problemas, distúrbios, na adolescência também. Além do fato da mãe também não ser uma mãe presente. E o juiz aceitou isso. Não liberou ele. Mas, tipo, não deu uma pena maior do que ele teria. E esse cara fez todo mundo estudar, assim. Descobriram que algumas coisas, sim, podem ser causadas. Por exemplo, autismo, algumas coisas, esquizofrenia. Obesidade também pode ser muito influenciada. Porque a mãe, por exemplo, se a mãe não comeu muito, A mãe passou por fome mesmo na gravidez. O bebê acumulou muita gordura. Desde cedo ele é acostumado a acumular gordura. Então ele já vai nascer acumulando gordura. Isso, entendeu? É uma coisa que pode ter algum sentido com as pessoas. É, mas você falou umas coisas meio físicas, pô, obesidade. Você falou também o autismo, né? Que é uma coisa psicológica, mas assim, a criança é meio uma doença. Esquizofrenia física. Mas você acha que é coisa psicológica? Esquizofrenia tipo... é o quê? Mas é uma doença, é considerada uma doença. É uma doença, mas pô, então, é físico. Mas é uma coisa psicológica. Tipo assim, então vamos falar, tipo assim, gay. Você acha que um gay nasce gay? Diz que aqui que as pessoas são gays, de 15 a 25% desenvolveram dentro do útero. O cara tá comprando uma briga com as igrejas evangélicas. Não, não sou eu que disse isso. São cientistas que dizem isso. Não sou eu que dizem isso. Na moral, cara, então, ó. Então eu vou deixar uma recomendação aí que, por favor, as mães, cuidem-se. É, cuidem-se. Olha, outro caso, o bebê que... Vocês viram na internet o vídeo do bebê que dança quando toca... Não, quando toca Bob Marley. Ele fica tranquilão, cara. Tá o bebê lá nervoso pra caralho, gritando, chorando. Aí começa a tocar Bob Marley, ele começa a balançar a cabeça, igual o cara de reggae. Começa a balançar a cabeça e fica tranquilão, cara. E tipo, qual é a explicação pra isso? A explicação é porque a mãe escutava muito Bob Marley. Então esse bebê vai crescer gostando de Bob Marley, ele já gosta de Bob Marley. Ele vai crescer gostando de Bob Marley porque quando ele tava na barriga da mãe, a mãe gostava de Bob Marley, escutava Bob Marley. Então pode ser influenciado também por causa disso. Não? Sim. Alguém discorda? Acho que sim. Discorda? Não. Acho que sim, mano. Esses caras... Eu discordo sim, cara. Na moral, eu não acho que ser influenciado é a tua personalidade criada dentro da barriga da tua mãe. Não a personalidade, mas alguns fatores. Eu não concordo nem discordo. É muito pelo contrário, né? Eu sou neutro nesse negócio. Bom, a gente já falou do futuro, já falou da previsão. E já começou a falar uma coisa que é muito falada, né? Tipo, você disse que tem um futuro. Aí, tipo, se você vê seu futuro, Rafael, que você vai tropeçar numa peça, quer dizer que você tá destinado a tropeçar na peça? Peça. Na pedra? Pedra. Então, aí, tipo, né, a gente viu isso, a gente falando sobre isso, mas tem um destino, né, no caso. Você tá falando exatamente o que eu falei. Responda a minha pergunta, Rafael. Responda a minha pergunta. Se você viu seu futuro, disse que você ia tropicar na pedra lá, ia tropeçar na pedra. Mas aí a gente não sabe se o futuro é mutável ou não. Não, mas se você tropeçou na pedra, o que quer dizer? Tá predestinado a fazer aquilo? Não, ou que você pode... tropeçar na pedra realmente, ou que você pode ver que vai tropeçar na pedra e desviar dela. Tá aí, isso seria a grande coisa de ver o futuro. Você poderia não fazer aquilo que você tá vendo. Você vai morrer daqui a 2 dias tomando um tiro na esquina. Aí daqui a 2 dias você não vai na esquina pra você não tomar esse tiro, entendeu? Aí existem 2 tipos de futuro, aquele que é mutável e aquele que é imutável. Você acredita nisso? Eu acredito no mutável, você pode mudar em todo momento que está criando o seu futuro. Então você não acredita em previsão? Não acredito em previsão. Eu acho que essa parada aí tem muita diferença entre você ver o futuro e você saber o futuro. Porque se você sabe que você vai tropeçar na pedra, você não sabe em qual pedra você vai tropeçar. Você desvia de uma e tropeça na outra. E se você vê em qual pedra você vai tropeçar, você desvia dela e vai embora. Essa é a grande diferença, se você vê o futuro e sabe o futuro. Aí tem uma coisa, um buraco menos no meio de 2 coisas. Saber que vai morrer e saber como vai morrer. É, exatamente. Porque, tipo, você sabe que você vai tomar um tiro na esquina. Agora, qual esquina? Pode ser na esquina do corredor, com o banheiro, com o quarto. E aí? É, já pensou? Ele vai no banheiro e toma um tiro, né? Não, pode que um cara soltar ele, pô. E sobre a pedra também, a gente fala também da parada das ciganas lá. Você vai tropeçar numa pedra, aí vai pela interpretação da pessoa. Ah. Aí a pessoa, como dizem, né? Uma pedra no meio do caminho. Pode ser um obstáculo, uma coisa ruim na sua vida. Você tropeçar numa pedra, quer dizer que eu caí. Fiquei muito triste por causa de um relacionamento que acabou, entendeu? Então tem várias interpretações. Mas bom, de acordo com a teoria da relatividade, de acordo com Einstein, todos os momentos da existência acontecem ao mesmo tempo. Então existe já o futuro, o presente e o passado. Tudo acontecendo ao mesmo tempo, de acordo com Einstein. Por isso que quando você vai, tem aquela explicação, né? Se você for numa viagem, andar sei lá quantos... 1.000 quilômetros por hora, sei que lá, e as pessoas aqui vão envelhecer mais rápido. Seria dos gêmeos, né? Dois gêmeos, fica um na Terra e o outro viaja. Pudesse viajar pela velocidade da luz, coisa que não foi, um nem voltaria, ele estaria na mesma idade, o outro estaria muito mais velho que na Terra, né? Exatamente. Bom, de acordo com isso, é uma coisa que eu não sei muito bem, mas se vocês pesquisarem, os cientistas afirmam que, pô, de acordo com isso, o passado, presente e futuro já está predestinado, já aconteceu. Desde do Big Bang, tudo já vai dizer uma coisa. Então, por exemplo, existiria o destino, né? As religiões acreditam nisso, né? Tipo assim, quem acredita, as monoteístas acreditam em Deus, um Deus só. É, que o Deus, ele sabe tudo sobre você, desde o momento que você vai nascer e do momento que você vai morrer. E, só que a mesma religião diz que você tem o livre-arbítrio. Como você vai ter o livre-arbítrio se você... É, exatamente. Tem um homem, em século XVI, ele disse que Deus, como se ele escolhesse tudo isso, se ele tivesse já o destino, ele escolheria pessoas já para o céu e pessoas para o inferno. Porque a pessoa não teria livre-arbítrio se ele já soubesse de tudo que aconteceu na vida. Por exemplo, o Rômulo. O Rômulo vai ser um cara muito mau. Ele vai matar 15 pessoas, vai estuprar 3 mulheres. Oh, e... Eu. Só é porque eu tô dando exemplo. É porque você é mau. Eu sou o cara que tá fazendo a profecia. Você então, tá cara, se Deus já sabia que ele tinha, ia acontecer isso, que ele ia fazer isso, ia morrer, então ele condenou ele ao inferno. Ele disse que Rômulo, você vai nascer simplesmente para ir pro inferno. Enquanto isso, dá um exemplo do João, só que o Rômulo falou, o João vai ser um cara muito bom. Ele vai ter muita ajuda, ele vai fazer aquele negócio que ele não pode fazer sexo, né? Da igreja lá, católica. Castidade. Ele não vai fazer sexo porque ele é muito bonzinho. Entendeu? Ele vai dedicar amor. Não, mas aí vamos defender um pouco. E se fosse, imagina uma linha, um ponto e outro ponto. Ele sabe quando começa e quando termina. Mas ele não sabe o que acontece entre os dois pontos. Mas ele diz que Deus sabe tudo. Como é que pode? Deus sabe toda a sua vida. Ele mesmo fala que Deus sabe a vida. A minha mãe, como é que Deus tem na minha cabeça, cara? Moleque, não faz minha criação. Deus tá vendo. Deus tá vendo, cara. Deus sabe, cara. Deus sabe. Ou porque, tipo, Deus sabe. Então ele já disse, já escreveu assim: pessoas vão pro inferno, pessoas vão pro céu. Ele já olhou pra você e vai dizer: você vai pro céu ou pro inferno, entendeu? Então seria justo, Deus seria justo com isso? Deus mandaria a pessoa pro inferno? Então, é justamente não, vou mandar pro inferno. E também, aí, mas fala pra não trocar coisa, inferno, já manda direto pro inferno. Mas também tem uma inferno, coisa que eu tenho muita dúvida sobre isso. Se você tem mesmo um destino que é imutável, quem fez o seu destino? Quem fez o... Quem que... Seria Deus, seria o tempo, seria todo então, o tempo. Então, eu sei, mas tipo, eu acho que isso bate com o que a gente bate contra, vai de encontro ao que a gente acabou de falar. Que se Deus já sabe tudo, então quer dizer que ele tá apenas jogando como se fosse isso? Não sei se essa é a palavra certa. Apenas marionete. Mas ele é apenas marionete. Porque se ele já sabe o que vai acontecer com ele que fez, por que ele já não joga com ele pro céu pro inferno, pro céu pro inferno e deixa? Então, pois é isso que é discussão. Por que eles falam que Deus sabe de toda a vida da pessoa? E por que eles falam que tem o livre-arbítrio? E por que eles falam que a pessoa tem que escolher ir pra Deus? A pessoa não vai escolher, já tá programada. Se bate na teoria do Matrix, né, cara? Que a gente tá todo mundo dormindo e tem um lugar certo pra gente acordar já, tudo certo. A gente vive uma mentira, né? Que a gente acha que é verdade e vai testar ela sempre. É tudo isso pela busca do ser humano, como eu disse, de dar sentido a tudo. A gente quer dar sentido a tudo. A gente quer um sentido pra... Vou dar um exemplo do porquê que as pessoas acham de destino. Outro dia eu tava escutando Rapadura Cast, né? Nós somos fãs, eu sou muito fã. E tava na leitura de cartas. A Maurício Saldanha, do nada, assim, quando começou a leitura de cartas, Diogo! Cara, eu tomei um susto, cara. Já contei até isso pro Rafael, eu tava deitado, eu abri o olho, levantei assim... Eu juro que ele tava falando comigo na hora. Aí depois ele continuou. Diogo Correia de Mato Grosso. É, porra, não sou Pinto eu, grande. Né? Entendeu? Diogo de Pau Grande, entendeu? Eu sou eu, mas não queria falar, mas tudo bem. Aí, pô, eu achei que era comigo. E isso acontece muito com as pessoas. É uma simples... É como se aquilo fosse um brilho para os olhos. Vou dar outro exemplo também. Eu não parecia claro, tenho certeza que não foi claro. Um caso de um homem que, por exemplo, tá até super interessante, sem jabá. Ele foi para umas férias, encontrou uma garota. Aí teve lá seu momento com a garota, depois foi cada um para um lado e nunca mais encontrou. Ele não sabia o sobrenome da garota, não tinha telefone nem nada. Ele sabia que a mulher morava numa cidade grande, uma metrópole, tipo São Paulo. Um certo dia ele falou, ficou 7 meses, 8 meses pensando nessa garota. Ele falou, vou para lá. Pegou um ônibus e partiu. Ele ficou, desceu na rodoviária e ficou pensando, pô, pra onde eu vou, não sei o que lá. Apareceu uma mulher na frente dele, andando na rodoviária. São essas coisas que você pensa que é destino, entendeu? Eu creio mais que não seja destino, eu creio apenas por coincidência. Coincidência, é exatamente. Tudo é coincidência. Eu acredito no caos. O caos, tudo é aleatório. Pode acontecer tudo. Do mesmo jeito que eu posso tomar um tiro, eu posso esquivar no tiro feito Matrix. Dessa parada de coincidência, saiu até na mesma experiência, mas na revista e tal, saiu que maiores coincidências da história. E o primeiro lugar, esse absurdo, eu não acreditei naquilo, cara. Eu achei que aquilo lá foi uma puta de uma montagem que colocaram. Eram dois irmãos gêmeos que foram separados quando eles eram que eles moravam a quilômetros de distância um do outro, eles não se conheciam. Eles tinham o mesmo nome, casaram com mulheres do mesmo nome, tiveram filhos com o mesmo nome, cara. Isso é muita coincidência. E essa revista, porra, eu peguei essa revista emprestada com um amigo ali, cara. tá descrito lá. Tem outras, milhares de coincidências lá também. Um bom filme falando sobre isso é Magnolia, né? Sobre coincidências. Mas ele apela muito para Deus também, pro lado da religião. Às vezes as pessoas não vão entender isso, mas tem muito assim. Mas você. Dizer, subentendido. Você acha que coincidência seria a mesma coisa que destino? Não, aí que baixa na tecla. A pessoa. Aquela coincidência, ela fala coincidência não existe. Então se coincidência não existe, ela está predeterminada a acontecer aquilo. Então não existe destino. E pô, se o destino existe, não tem como. Se o destino existe, não tem como você mudar. Ele tá lá e é o destino. Não existe essa parada da pessoa falar, ah não, eu tenho destino. Mas eu posso mudar o destino, mas acho que não é essa a definição de destino. É, não é? É imutável, é. E o consciência e destino também são coisas totalmente opostas, né? Consciência também é torta, destino é totalmente reto. Aí vai reto, né? Como? Governar pra mudar, acho que é aquilo que vai ser. Tipo assim, você vai ter que encontrar com a menina, vamos supor, vai ter que casar com uma pessoa, você vai encontrar ela na rodoviária. Aí vamos pôr no dia, você nem ia sair de casa. Teu amigo te liga, aí você não queria ir, ele insiste, você sai, aí você não viaja e encontra a mulher. Aí você fala, caraca, pô, era o destino mesmo, meu amigo me ligou. Exatamente. Ou foi uma coincidência, parece uma coincidência. Se teu amigo te ligou num dia, você saiu e encontrou com a mulher. Ou foi uma coincidência, uma coisa totalmente aleatória, ou foi o destino, né? É, mas eu acho que daí vai do ponto que o Rafael mesmo falou, cara. Que eu acho que o destino é aquela coisa que você sabe onde começa, sabe onde termina, mas não sabe o que acontece durante. E o durante seria as coincidências, cara. Eu acho que não, mas aí não teria destino. Aí não teria destino. O destino seria tudo que você já estaria fazendo. Se você levanta, toma um café, ou se você decide tomar leite. Não, mas vamos supor. Ou se você decide tomar água. Mas vamos supor. Seu destino seria se você levantou, tomou água. Já estaria escrito que você ia levantar e tomar água. Mas não ia querer tomar café nesse dia. Vamos supor assim, o seu destino é você virar milionário. Mas não importa como você virar milionário. É o seu não, destino, aí não, cara. Mas aí eu acho que desculpa. Pessoas que querem dizer, e... de certa forma, de aí ser. Você pega, então, mas esse que é o ponto. Aí você pega e, no meio desse, não importa como você vai ser milionário, mas aí você pega e joga na Mega Sena e ganha. Isso é uma coincidência. Mas é, tipo, não, cara, mas esse destino estaria dizendo que você ia ganhar na Mega Sena e ia virar milionário. O destino seria toda a sua vida. Você está predestinado que vai acontecer isso com você, entendeu? O destino seria a linha toda, não só o ponto final. Não, não só o ponto. O destino seria tudo. Seria você vai nascer. Aí vai como você nasceu, como você foi criado, todos os anos, sabe? Todos os segundos, todos os minutos, etc. Seria toda a sua vida. A sua vida já teria escrita, você já seria daquele jeito, você não mudaria. Então a gente simplesmente, a gente seria o quê? Estaria no trilho, estaria seguindo no trilho, sendo empurrado pela linha. Você não teria o que fazer, você está fazendo uma coisa automática. Então, vocês acreditam nisso ou não? Não, eu não acredito em destino, eu acredito mesmo na Magnolia, acho que tudo... aleatório, tudo uma. Mas não é tão aleatório assim. Você não entendeu o fundo? Cara, posso falar uma coisa que ficou muito confuso com essa conversa. Não, confunde muito, cara. Eu tô muito bolado, caralho. A gente tá viajando muito nessa coisa. Essa é o tipo de conversa que a gente já teve várias vezes, né? E mesmo assim, a gente sempre conversa. O Romulo também quieto, né, Romulo? Não vai falar mais nada, né? Ah, pra mim isso aí não me importa se seja destino exista, se seja caos. O que importa é que se eu quiser agora levantar e ir embora, eu vou embora. Você vai levantar e vai agora, embora. Agora, se já estava escrito em algum lugar que eu ia fazer isso, não importa. Ah, não, eu decidi ficar. Entendeu? É simplesmente isso. Eu não quero. Acho que agora, se isso está escrito ou não, eu não vou saber mesmo. Para mim, eu vivo minha vida. É isso aí. O destino me importa, não sei. Só que eu vou fazer, quer saber. Fazer o que eu tenho que fazer. É, as pessoas querem pensar nisso. Também, filho. Se destino existe, a gente desiste sabe disso. É. Por que a pessoa não desiste disso? Não, mas aí que é o problema. A pessoa quer ter essa curiosidade de saber o que vai acontecer com ela no futuro. Entendeu? Ela tem curiosidade. Vai dizer que, Romulo, se você pudesse olhar no futuro, ter certeza de que vai acontecer uma coisa, ou, como o Rafael gosta de dizer, alterar uma coisa, você olharia no futuro? Não. Não mesmo? Não. João, você poderia fazer isso? Você faria isso? Cara, eu acho que se eu pudesse escolher, eu acho que eu não olharia em todo o meu futuro. Eu acho que eu olharia as coisas com menos importância, né? Porque eu acho que também ficaria muito sem tipo, graça. Tipo, se você vê a sua morte, você gostaria de alterar? Tipo, se você soubesse que você ia morrer baleado, você pudesse alterar isso, você não ia olhar isso? Não, pra se alterar? Eu pudesse alterar o meu destino, eu gostaria de olhar muito. Rafael, mas aí você bate na tecla, igual a gente pode ter visto os filmes, né? Premonição. O cara vê que ele vai morrer, aí ele consegue e, morre de outra forma, ele vai morrer de qualquer jeito, entendeu? No próprio Lost tem, o Charlie acontece. Então, e isso eu estava falando, que o destino do cara era morrer, não importa de que jeito ele ia morrer. E ou ele conseguir desviar e morrer de outro jeito seria tipo uma coincidência. Não, deixa o destino, sim, realmente. É, mas ele vai morrer e não importa o que ele faça. Não importa o que ele faça, ele vai morrer. Mudar não é destino. Sei lá. Não, mas ele vai mudar. Ele vai mudar o jeito que ele vai morrer, ele não vai mudar a morte. Ele vai mudar a morte. Ele tá predestinado a morrer. Isso. Quer dizer que o destino dele seria morrer. Predestinado. Confundiu muito agora. Outra coisa interessante também, a gente tá falando muito sobre o futuro, mas nessa mesma linha de raciocínio da pessoa querer muito saber o que é o futuro, você gostaria, por exemplo, de voltar ao passado e mudar uma coisa, Paulo? Não. Não? Não, é do jeito que eu sou. Tá. Aí, João? Não. Não? Tem certeza? Nada? Não. Rafael? Eu também não mudaria, porque eu acho que não seria eu acho. Existe grande coisa, assim, que, caralho, que merda que eu fiz. Eu poderia ter feito diferente. Mas se eu tivesse feito diferente, não era eu, entendeu? Acho que o que me fez, o que me faz hoje, é o que me fez no passado. Então, eu não mudaria nada. Eu concordo com isso. Eu acho que eu não mudaria nada, porque o que eu fiz no passado foi o que eu achava que era melhor pra ser feito naquela hora. Eu não posso julgar alguma coisa que eu fiz hoje com uma visão que eu tenho agora. É desleal eu falar, não, pô, podia ter escolhido a outra porta, eu ganharia um prêmio. E não adianta saber, você sabia que a porta era certa ou era outra. Essa naquele momento, o certo era, eu achava que o certo era fazer aquilo, então eu fiz aquilo. E essa visão, como o Rafael disse, você teve essa visão, tem essa visão agora porque você passou por aquilo, não é? Você aprendeu com aquilo. Não, e também tem, então, isso que eu ia falar, até a parada, pô, de você aprendeu com seus erros. Se você errou no passado, você voltar lá e corrigir, você não aprenderia. Não só os erros, os acertos também. É, os acertos também. Aí, tipo, vamos supor, a gente pega aqui, discute, sai na porrada nós quatro aqui, depois vai cada um pra sua casa e, tipo, com certeza não aprende, vai, pô, o que tu fiz, cara? É, ou então, caraca, eu bati nos três sozinho, que sou foda, cara. Não tinha matado mais o João. É, entendeu? Porque, se tivesse matado o João aquele dia, nunca mais me mexia o saco. Não, mas é, cara, e, tipo, você chega, porra, cara, o que tu fiz? Bom, se eu pudesse, eu faria diferente. Mas aí, vai na próxima vez, você já vai agir com uma certa prudência. Não vai fazer tudo de novo. Isso, você vai aprender com o que você fez. Eu tenho de exemplo eu mesmo. Já briguei com, acho que todos os meus amigos, quando eu era mais novo, eu já entrei na mão com ele. De roupa, que tá aqui. O Nietzsche, o Nietzsche, o Pacífico não tá aqui. Uma das brigas mais sérias. Não, o Nietzsche foi várias vezes, foi mais de um. E hoje eu não brigo, sabe? Eu não, acho que teve que passar por aquilo pra aprender. Tá, se eu não brigasse naquela vez, eu poderia estar brigando agora, entendeu? Exatamente. Eu acho que eu sou o mais errado falando aqui tudo. Porque, apesar de eu ter certeza que as coisas que aconteceram no passado me formaram como eu sou hoje, eu sou satisfeito com o que eu sou, que eu acho que, pô, tenho uma cabeça bem legal, não mudaria isso. Eu já pensei em vários exemplos. Por exemplo, eu não nasci numa família rica, eu gostaria de ter mais dinheiro, mas se eu tivesse mais dinheiro, eu poderia ser uma pessoa que eu acho que eu desprezo hoje em dia. Eu tenho, não gosto, por exemplo, uma pessoa que se importa só com ter do que com ser. Então, fica aí a questão, né? Você mudaria. Mas eu iria sim pro passado, mudaria algumas coisas. Tem coisas que eu penso até hoje que eu tenho raiva. Entendeu? Por que eu fiz essa coisa? Por que eu não fiz de outro jeito? E o futuro também. Eu olharia sim no futuro. Então eu acho que eu sou uma pessoa errada desse jeito, né? Já que vocês estão aqui. Mas sou uma pessoa comum com o mundo. Que é uma pessoa que gostaria de mudar o que aconteceu e gostaria de ver pra poder reagir de uma forma melhor. Entendeu? É sobre esse tema, cara, tem um filme que eu gosto muito, que é feito por um, né, o resto é uma bosta. Mas é muito bom também, que ele volta no passado e pode mudar certas coisas que ele fez. Só que o mais legal, que o que ele vai mudando no passado, ele muda o presente dele e automaticamente muda o futuro. Exatamente, mas também tem uma diferença. Feito Borboleta, já tinha uns pequenos trechos da memória que ele não tinha. Ele dava apagões, lembra? Que acontecia isso. Então quer dizer que ele já veio. Então não é uma coisa que você mudou, realmente já aconteceu, cara. Não, mas ele volta e muda. Aí ele pergunta pra mim, o que que aconteceu? Ela fala o que aconteceu. Aí ele volta lá e muda. Mas lembra, quando ele fica aquele tempo lá, por exemplo, na escola. Aí ele fica um tempo e não acontece nada. Ele desmaia, a mão dele tá machucada, né? Então, quando ele volta, ele machuca a mão, então não muda. É muito estranho isso, é uma parada muito esquisita, pessoal. O filme é muito bom. Aí nós voltamos à parada do destino. Se o destino é imutável, então o passado fazia parte do destino quando ele ainda era o futuro. Exatamente. Então não adianta ele voltar, não adianta você rever suas ações que você sempre fazia do mesmo jeito. Eu não acredito no destino. Não, eu acredito no caos e eu acho que tudo aleatório. Eu acho que ninguém acredita. Alguém acredita? Acho que não. Roma, acredita? Não, aqui eu acho que ninguém acredita no destino. Não, ninguém acredita no destino. E vale deixar que eu acredito em Deus. Eu acredito em Deus e não acredito no destino. Mas também tem uma parada, pô. A gente falou que se a gente voltasse pra ver, pra rever as nossas ações, o que a gente mudaria. Pô, imagina, cara. Se eu, vamos supor, uma coisa boa, uma coisa tola qualquer, se eu tivesse estudado uma prova quando eu estudei, às vezes eu poderia estar em casa comemorando com a minha mãe a boa nota que eu tirei na prova, ao invés de estar lá na padaria pagando uns picolé pro Rafael, porque foi assim que eu conheci ele, cara. É, pois é. Aí, porra, sério, não vai, pô, não conheceria o cara. Aí, não, tem outras, não conheceria o Diogo, tem muitas lá, coisas idiosas, cara. Pô, não que poderia mudar todo mundo da história, se mudasse a história, entendeu? Mas eu não sou hipócrita, eu gostaria de mudar. Mas isso tudo que eu falei, vocês querem falar, vou deixar vocês falarem. Não, falei, então, se ele não tivesse me conhecido, estaria usando droga hoje, coitado. É, não. Eu também acho. E mesmo assim, cara, eu acho que... Rafael, nesse momento... Eu acho que a gente, cara, narcisista, nosso grupo de amigos, eu acho que a gente cresceu e formou uma personalidade estética um pouco parecida, assim, do jeito de pensar, não do jeito de... Não tão parecido. Não tão parecido, mas, tipo, a gente sempre tem uma finalidade parecida nos nossos atos, mesmo que a gente não age igual. E eu acho que isso daí foi também muito pela convivência, cara. Porque a gente, pô, o Diogo faz uma merda e a gente, pô, Diogo, não faz isso, cara. Aí, pô, ele pensava, velho, cara, eu acho que isso daí tava errado e tal. Na verdade, eu pensava, eu faço assim mesmo, vocês são muito pirados. Não, mas você sempre foi o ovelha negra do grupo, cara. Isso do mal. Eu tenho a matéria, é psicologia, né, da faculdade, é infantil, né, mas ela falou uma coisa que no começo eu concordei, depois discordei, e não sei se concorda ou discorda, que você é alterado, a tua pessoa é alterada de acordo com o meio que você vive, entendeu? Ela até falou, ela deu o exemplo do funk. Ela deu o exemplo do funk. Você vive numa favela, todo mundo ouve funk, você vai gostar de funk. Entendeu? Ou não, sabe por quê? Porque na super interessante mesmo, olha quanto jabá da super interessante que eu vi na casa do Romo, dizia que a sua personalidade também muda pra você aparecer. Tipo, a menina que já é bonita, ela não vai fazer nada, geralmente vai ser burra, porque ela vai focar na sua beleza. A menina que é feia pra caralho, ela vai focar no estudo, por exemplo. Ou no esporte. Se ela não tiver esporte, ela vai falar. Você vê, o cara é bom no esporte, ele vai focar no esporte. Ele vai repetir 500 vezes pra focar no esporte. Porque o esporte chama atenção. Se você nasce numa favela, todo mundo escuta funk, você vai escutar rock. Porque rock vai chamar atenção naquela favela. Todo mundo vai olhar pra você. Você vai ser diferente, você vai chamar atenção. Mas é a necessidade das pessoas. Mas isso é o negócio, cara. Mas isso que é o negócio. Porque nem sempre a atenção que você chama é aquela atenção boa. Não, mas você não tem necessidade de aparecer. Você é lá na favela, os caras tudo com celular pendurado no pescoço, tocando funk, você descer todo de preto, camisa do Iron Maiden, All Star, cabelão. Os caras, porra, olha o vampiro ali, mano. O cara não Não vai ser ruim, cara. Mas não vai ser ruim, cara. E seria se você fumasse droga, vou fumar crack pra caramba pra aparecer. Não, isso acontece. Vai afetar sua vida. Agora, pô, sua saúde. Agora, pô, rock, não, cara, mas o negócio que, tipo, tirando essa parada das drogas, assim, das coisas que a gente aqui provado cientificamente faz mal, cara, a gente não sabe o que é o certo e o que é o errado. Então, acho que cada um tem o seu certo e cada um tem o seu errado. Mas se for pra mim, se você fosse planteiro, você seria errado. Quanto afeta outra pessoa. Não, é, quanto não tem. Bom, só concluir isso daqui. Por que eu falei do passado também? Eu falei do futuro. É porque tudo isso tá conjunto no ser humano querer saber as coisas, querer mudar. Ele não é satisfeito. Eu perguntei pro Romulo e você o que eu disse. E o Romulo é totalmente satisfeito com o que ele é. Pra ele não importa, cara. Ele falou. O importante pra ele é que ele vai levantar, vai sair. Então, eu acho que a minha conclusão é que não importa se existe destino, se existe caos, se o passado, você pode mudar o passado, etc. O que importa é que você tá vivendo, cara. Então viva, seja feliz, seja triste, chore, ria, chora pra fora. Não. Vá pra festa, fique com um monte de mulher. Se você for mulher, fique com um monte de homem. Ou qualquer outra coisa do gênero. Tenha um cachorro, chore se ele morrer. Vai pra torcer pro seu time. Qualquer coisa que você queira fazer, faça. Seja feliz, viva a sua vida. Eu acho que não seria o certo fácil. Acho que seria o certo... Se satisfaça, entendeu? Você tem que satisfazer a pessoa. Não fala isso não, cara. Você tem não, mas é, cara. Porque às vezes você pode não gostar de sair pegando todo mundo, sei lá, mas vai que um cara gosta de sair pegando não, todo mundo. Eu falei, satisfaz mas assim, eu falei, seja feliz da sua forma. É, do seu jeito. Faça o que você queira fazer, entendeu? Eu, por exemplo, não gosto de sair muito em festa. Mas, por exemplo, eu tô morrendo de vontade de ir no Rock in Rio, lá assistir o show Red Hot. É, isso eu ia dizer, né, cara? Algumas pessoas vivem. Outras apenas existem, né? Então, vivam. Eu faço minhas palavras do jogo. Fala tudo que você tem que fazer. Fala que você ama, fala que teu pai se ame ele. Não, preste, não fique se importando com. Ah, não, mas vai acontecer. O que vai acontecer? Não pensa nisso. Simplesmente viva. Mas não estou dizendo que você sair se drogando, fazendo merda, não. É viver, pô, viver bem. Viva o que você queira fazer. Mas eu acho que essa parada do. Tem gente que vive, tem gente que apenas existe. Eu acho que deu uma puta de uma merda que falaram, porque cada um vive do seu jeito. Pra você a pessoa pode só existir, mas pra ela tá vivendo. Exatamente. E pra ela você só existe. Esse que é o negócio. Então você não pode falar, essa frase pra mim é errada, porque você tá vendo no seu ponto de vista. Eu acho que quando você vai fazer uma coisa assim, você tem que usar o ponto de vista de todo mundo. Você tem que pensar nos outros, porque, porra, senão você, vai ser aquela pessoa que o Diogo acabou de falar que existe, que ele odeia, né? Que é aquela pessoa que só pensa nela. Eu já tive várias discussões sobre isso, entendeu? Eu não queria falar sobre isso agora, mas, por exemplo, antigamente eu vi uma pessoa como Fute e hoje em dia eu não vejo mais ela como Fute. Por quê? Que é o gosto dela, pra ela, aquilo não é fútil, pra ela, aquilo é legal pra ela. Como eu posso dizer que é fútil? Só porque pra mim aquilo é ruim. Então, é bom. Mas você pode falar e falar, pô, aquela pessoa pra ela. É um gosto, é uma coisa que eu não gosto, né? Vamos para as considerações finais, só pra gente terminar. Eu já falei minhas palavras, o que eu achava, se quem quiser falar, pô, Rômulo, o que você acha? Eu sou meio um pouco diferente que esse negócio assim. Eu não acho que você tem que. É fazer o que você gosta. Eu acho que tem que gostar do que você faz. Você não precisa também ser aquele cara, tudo que te falam pra você fazer, você faz. Mas não, você tem que gostar, você tem que conviver com todos os seus problemas, porque os problemas acontecem, não é sempre que você previu, mas você tem que ser feliz, não importa o que vai acontecer com a sua vida. Não importa o seu destino, não importa se você está predestinado a ser nada na vida, você não conseguir. Tudo que você tentar vai dar errado, mas você tem que sempre, não pode desistir, você tem que continuar falando, não, eu vou conseguir. E é o que você, é assim, porque não importa tanto até onde você vai chegar. Não sei se você tem vida depois da morte, não sei o quê. O que importa é o caminho que você trilhou, você olhar para trás e falar, gostei do que eu fiz. E deixar o seu legado para seus amigos e para sua família, porque depois que você morre, eu acho que é a única coisa que sobra. Não importa se você tem um dinheiro, pouco dinheiro, o que resta é a sua lembrança na cabeça das pessoas. Palmas para o Rômulo, né? Palmas. É, o Rômulo, o que você falou foi muito lindo agora, cara. Eu tô quase chorando aqui. Mas só pra dar uma parada, que eu falei não é só simplesmente você viver, você fazer as coisas que você é feliz, não. É buscar a felicidade mesmo. O que fala não deixei muito claro. Rafael, suas considerações finais. Esse programa especial, né? Fim de ano, a gente ia fazer sobre retrospectiva, a gente resolveu fazer sobre o futuro. Acho que todo mundo chega no final do ano e a gente pensa, né? Caraca, o que eu fiz no ano? O que eu vou fazer no ano que vem? E ver as pessoas, as coisas que acertaram, as coisas que erraram. E é isso, cara. Você para agora, depois de você ouvir, para, pensa, fala, pô, o que eu fiz realmente? O que eu tenho que mudar? Eu acho que todo mundo teria que fazer isso todo dia. No final do dia a gente fazia isso, mas a gente costuma fazer no final do ano. Pelo menos uma vez, né? Vamos fazer isso. E eu também queria falar desse negócio de você, que o Romulo falou até mesmo, de você deixar a sua lembrança, né? Você, quando você morre, a única coisa que fica é a sua lembrança para as pessoas. Então, pô, você tem que fazer as coisas do jeito certo, do jeito correto, porque, porra, você não quer deixar aquela lembrança ruim para as pessoas. Você tem que deixar a melhor possível. Então, tente, pelo menos, deixar a melhor lembrança possível. A melhor coisa que você puder fazer, você tem que tentar fazer. Filma para que os outros, quando você morrer, falem, pô, esse cara, essa pessoa foi uma puta pessoa, foi muito legal. Esse cara viveu. Esse foi uma pessoa muito boa. Faz falta e sempre vai fazer falta. Viver de um jeito, né, que tua morte não causa alegria a ninguém, né, cara? Pois é. Não, cara, eu acho também que, por exemplo, quando eu morrer, eu não vou querer que as pessoas chorem no meu velório. Eu vou querer que as pessoas me aplaudam. Mas isso é impossível, cara. Porque, não, cara, eu acho que mesmo que chorem e tal, eu quero que elas, porra, não fiquem felizes porque eu morri, mas fiquem felizes porque eu vivi tudo que eu vivi. É um pensamento muito legal, mas sabe que é difícil. Porque não é, cara, mas porra, agora que você já sabe, por favor, me aplaudam. Tá bom. Eu vou chorar muito no seu buraco, João. Não. E vamos para a nossa final espetacular aqui de previsões para 2011. Bom, quem vai começar? Chama a vinheta aí. Não tem os dias, que merda. Estamos providenciando. Bom, deixa eu começar então. 2011, jogo Zelda Skyward Sword. Vai ser um dos melhores jogos de 2011, porque eu tô esperando esse jogo muito, cara. Vai ser muito bom. Botafogo, campeão carioca. Mas o que? O filme do Thor vai ser excelente, vai ser muito bom. Do Lanterna Verde também. E o último Harry Potter vai fechar com chave de ouro a segunda parte do sétimo filme. E todo mundo vai ficar muito feliz e chorar muito no cinema. Termina aqui minhas previsões. João. Bom, eu espero também. Eu acho que o Botafogo não vai ganhar, quem vai ganhar vai ser o Flamengo. Eu tô muito por fora desse negócio de jogo, mas eu tô esperando bastante desse medieval. E eu acho que a Dilma, acho que ela vai fazer um bom governo no Brasil. O Tiririca vai, com certeza vai sair do Senado. Deputado, isso, desculpa. E é isso aí, eu espero um ano bom. eu vou fazer só previsões ruins. É, o filme Justin Bieber, Never Say Never, vai ser uma merda. O filme não tem história nenhuma. O novo filme do Transformers também, que eu acho que vai ser muito ruim, o terceiro, é Dark Moon, eu acho. Sem a Megan Fox, cara, sem a Megan Fox, acabou. Mas ela é um personagem. Não, mas ela era a mulher mais gostosa do filme. Eu ia comentar isso e falar que ela ia salvar o filme, mas ela não vai salvar o filme. E por último, o problema é ganhar nada no 2011. Isso é ruim, é boa, cara. Ah, mas pera. Deixa eu te ouvir. É um time de futebol que vai ganhar o Campeonato Brasileiro, vai ser... não esperado por ninguém, ninguém vai saber. Se do nada, meu Deus, ele ganhou! É, vai ter vários escândalos na política, vai morrer algumas celebridades, vão ter vários desastres mundiais que vão fazer as pessoas pensarem no próximo, e é isso. Que é a única coisa que eu sei que eu vou acertar. Tá igual o cigano aí, né? É. Mas assim, galera, viva bem 2011, porque é o último ano, hein? 2012 tá acabando. 2012 só acaba dia 26 ou 23 de dezembro? Ah, não sei. Eu não sei. Parece que tem 2 anos, mas foi tão preço que 2011 é um dos últimos. Parece que é 26, eu quero Natal de novo. Viva para ser lembrado, isso. Viva para ser lembrado. Então, feliz ano novo pra todos vocês, feliz 2011. São meus votos aí. Boa festa, galera, feliz 2011. Bom Réveillon aí. E é isso aí, galera. Feliz 2009 pra vocês e até o próximo cast. I wanna be a billionaire, so freaking bad.